Moacir, sexta-feira é feriado. Que tal fazer uma viagem? Grande ideia, Virinha. Direto para a praia. O quê? Você lembra o que aconteceu da última vez? Queimadura de segundo grau. Ah, mas dessa vez eu vou tomar cuidado. Levo o protetor solar. Olha, tem um hotel fazenda perto de Atibaia? Hotel Fazenda? Você acha que eu sou pasto de pernilongo? O quê, então? Praia. Nesses dias a estrada vai ficar que é uma fila só. A gente vai levar umas 6 horas para chegar em Guarujá. E o ar-condicionado do carro não tá funcionando. Tá bem, tá bem. Você sempre vence. Quanto tá a diária do Hotel Fazenda? Da última vez era R$ 120 diária completa. E o hotel de Guarujá? Ah, esse deve estar mais de 180. Ô, Virinha, passa na locadora e aluga uns quatro filmes bem bons, tá?